Agora já não me interessa de que forma eu vivo ou que vou viver. Depois que você me deixou, eu já não sou mais nada e nem procuro ser. Só quero é ficar sozinho, escondendo a mágoa do meu coração. Eu não pensei que sofreria e sentiria falta tanta solidão. E quando eu me sinto só, procuro um abrigo para me esconder. Mas mesmo assim é impossível, toda essa verdade eu tenho que esquecer. Verdade de não ser ninguém, verdade que no fundo dói. Quem não tiver um grande amor só se destrói. Mas eu vou ter o seu amor, eu vou viver em paz. Mas eu vou ter o seu amor. Quando eu me sinto só, procuro um abrigo para me esconder. Mas mesmo assim é impossível, toda essa verdade eu tenho que esquecer. Verdade de não ser ninguém, verdade que no fundo dói. Quem não tiver um grande amor só se destrói. Mas eu vou ter o seu amor, eu vou viver em paz. Eu vou ter o seu amor.